11 horas e 18 minutos aqui em Foz do Iguaçu e vamos mais uma vez com o repórter Valdecir Marcos, agora ao vivo, uma informação a respeito de um acidente, Marcão. Exatamente, meu caro Guilherme, atenção motorista que está aqui na região central de Foz do Iguaçu, evite, se possível, o cruzamento da Xavier da Silva com o Almirante Barroso. Uma colisão entre uma van e um automóvel deixou pelo menos 5 vítimas, nenhuma em estado grave, mas uma delas inspira preocupação, bombeiros, pois se trata de uma mulher grávida. Ela foi socorrida pelo SIAT e encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Municipal. Segundo informações, um dos motoristas não obedeceu o sinal vermelho de parada e acabou provocando essa situação que agora deixa o trânsito caótico. Uma ambulância do SIAT, pelo menos 2 do SAMU, um autobomba-tanque resgate, a viatura do médico e a viatura do oficial de serviço estão nesse instante no local. A situação muito complicada aqui no cruzamento da Xavier da Silva com a Almirante Barroso. Se o motorista puder evitar passar por aqui, vai favorecer e muito o trabalho da equipe de resgate. Repito, 5 vítimas na colisão de um automóvel e uma van na Xavier da Silva com Almirante Barroso. Vítimas sendo, nesse momento, algumas encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital Municipal, outras aguardando a chegada de mais uma ambulância do SAMU para a condução. Nenhuma em estado grave, apenas uma inspira cuidado. Trata-se de uma mulher grávida. A gestação dela, aí, segundo os bombeiros, está na casa dos 5 ou 6 meses. Por isso, a preocupação. O deslocamento é feito com toda a cautela pela Avenida República Argentina, Paraná, em direção ao pronto-socorro do Hospital Municipal. Guilherme? Marcão, apenas confirme essa informação. Já é o segundo acidente, a segunda situação de trânsito que temos hoje envolvendo gestantes aqui em Foz do Iguaçu? Exatamente. A primeira foi da Avenida Tancredo Neves, ou na BR-600, na entrada da Vila B. Uma mulher ou foi jogada ou jogou-se de um automóvel em movimento. E o curioso é que o condutor do automóvel não parou para prestar socorro à vítima. Ela, a gestação, segundo informações, estaria no 7º mês. E foi amparada por policiais militares até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros deslocada do posto Vila A. Segundo informações da equipe que fez o socorro, o estado da vítima aparentava ser de gravidade, por isso a preocupação no deslocamento com urgência à casa hospitalar.